O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos com o Dr. Kepp, Norberto Kepp, psicanalista, cientista social, filósofo, autor de inúmeros livros sobre a ciência da psicossociopatologia. Já gostaria de dar aos senhores, de antemão, o nosso número de telefone 3032-3616, onde os senhores poderão pedir informações de tudo que nós dispomos aqui de serviços à população, desde a venda de livros terapêuticos, científicos, filosóficos, ao atendimento em psicanálise individual e de grupo, a cursos terapêuticos, seminários, a cursos de pós-graduação. Temos uma gama muito grande de atividades científicas e culturais, todas elas voltadas para a melhoria da qualidade de vida do ser humano e a integração do ser humano em todos os seus aspectos, psicofísicos, sociais, ambientais e até espirituais mesmo. Então, Dr. Kepp, o senhor está com a sua equipe aqui. Eu gostaria, às vezes o Dr. Kepp fala, Marcinho, o que a Marcinha acha? E a Selma, e a Julieta, e a Aninha. Então, nós temos aqui uma equipe de pessoas que trabalham com o Dr. Kepp. Temos a Selma Ghinzani, que é psicanalista, eu também psicanalista, Cláudia Pacheco. Ana Lindqvist, que é professora, que é socioterapeuta, né? Psicossocioterapeutas, nossos professores que dão aulas nas escolas Milênio são todos psicossocioterapeutas formados na nossa sociedade. Dr. Roberto Giraldo, que é médico, professor, conferencista, autor de livros sobre o assunto de saúde integral e que presta assessoria no campo aqui no Brasil. Dr. Ademar Monteiro, que é médico e psicanalista. Doutor, o senhor Ortiz de Camargo Neto, que é jornalista e pesquisador. Julieta Vila, que é médica também colombiana, pesquisadora, está fazendo treinamento dela para se tornar uma psicanalista também aqui em São Paulo. Márcia Sgrinelli, que foi a primeira, né, pioneira no campo da odontologia psicossomática. Na época que Márcia começou esse trabalho, nenhum odontólogo falava a respeito de emoções influindo na vida bucal. Hoje em dia já arranha-se, né, o assunto, né, Márcia? Mas a senhora é uma pioneira e uma senior no assunto, já é autora também de livros sobre essa questão de como que a nossa vida psíquica pode influi seriamente na nossa vida bucal, na nossa saúde, e como o método de CAP, psicanalítico integral, pode colaborar na recuperação das doenças bucais e na prevenção das mesmas. Dr. Kepp? Falando dessa questão de doenças, né, seria bom lembrar que as descobertas, né, há quantos anos atrás, 100 anos atrás, de Günther Enderlein, na Alemanha, e o outro lá na França, né? Qual o nome Bechamp. Dele? O Bechamp. Eles disseram que existe uma descoberta muito importante que eles fizeram no tempo do Pasteur, que a enfermidade geral não vem de bactérias e vírus. Mas, veja, 100 anos atrás, foi no tempo do Sigmund Freud, daquelas descobertas incríveis da psicanálise, que depois foi, pouco a pouco, enfraquecida devido ao interesse mais pelo aspecto econômico, né, das multinacionais, da indústria farmacêutica, que incentivou a ideia de que é muito perigoso, por exemplo, se você toma água no mesmo copo de uma pessoa que tem alguma doença, você pega aquela doença pelas bactérias que ele deixou no copo. ou então as epidemias, né? Que você, estando num ambiente que tenha alguém com uma febre qualquer, com resfriado, gripe, alguma coisa meio epidêmica, como chamam, a pessoa também pega, inclusive outras doenças, e tanto Bechamp, francês, como Enderline, eles mostraram que não é bem assim, que a doença vem muito mais de fatores, só que eles não sabiam bem naquele tempo o que que era, mas nós chamamos agora de fatores emocionais. Então, o Freud descobriu que a grande descoberta dele é que o ser humano, ele fica doente, ele se torna, assim, neurótico, né, ou até psicótico, não por causa de bactérias, de alguma coisa física, mas por causa de uma coisa psíquica, que inclusive ele não sabe o que aconteceu. Então, toda pessoa que tem uma atitude, um pensamento, uma emoção muito negativa, que tem a intenção de esconder e não gosta de ver o que pensou ou o que sentiu, justamente esses elementos que a pessoa esconde, ele chama de inconsciente, né? Mas a pessoa tira fora da consciência. São esses os elementos que causam as doenças. É por isso que na terapia, psicoterapia, na psicanálise, a pessoa tem muita resistência, porque a pessoa tem que ver, por exemplo, uma coisa que na infância não gostava de esconder, ou na adolescência, ou na mocidade, e tem que ver um dia na psicoterapia. E a resistência é grande por causa disso. Então, nós temos aqui a Julieta, o Dr. Geraldo, que o Dr. Geraldo trouxe, né, essas descobertas do Bechamp, do Enderline para o Brasil, porque ele esteve 20 anos nos Estados Unidos, como médico, lá trabalhando com clientes. Então, a gente gostaria de ver melhor a ideia dele nesse sentido. O senhor quer falar, Dr. Geraldo? Sim, Dr. Kepe. Indubitavelmente, essa ideia de Pasteur, de finales del século XIX, de que las doenças vienen do medio exterior, de las bacterias, de virus, de parasitas, creó un grande problema a humanidad de toda, porque ella no es correcta, no es cierta, como el señor afirmó, las doenças nacen de nuestro interior, y esas ideas de Pasteur que crían es, aumenta la patología del ser humano, aumenta la paranoia del ser humano. Hoy en día todo el mundo vive con pánico, miedo de microbios, de virus, de bacterias. Las telenovelas todas matan a los malos con infecciones. En Hollywood se fala de los virus que están atacando al ser humano. O sea, toda esa idea pasteuriana aumenta la psicopatología y la paranoia del ser humano. Y la doctora Julieta, que también es colombiana, ela parece que agora tem a mesma opinião. Tenho a mesma opinião, Dr. Kepe. É do superior da vida psíquica o que determina a nossa parte orgânica. Então, acontece assim, tem pesquisas que demonstram que quando uma pessoa fica em um sentimento ruim, raivoso, triste, o sistema imune cai diretamente e a pessoa fica exposta a todas as doenças, bactérias com as que nós convivimos, 3 trilhões ou mais que nós convivimos o dia inteiro, não fazem nenhum mal. Pelo contrário, ajudam para a nossa sobrevivência. E quando nós ficamos assim, tristes ou raivosos, o sistema imune não consegue lidar com elas de uma forma favorável. Agora, tem uma relação importante, né? A questão da saúde ou doença com a questão da circulação sanguínea, do sangue que parte no coração, em todo o corpo, e que não é assim o elemento estéril, como falavam, ou como falam até hoje. Mas o Enderline, Günther Enderline, falava que nós temos os chamados endobiontes. Os endobiontes são vistos no microscópio de campo escuro só. E são muito poucos esses microscópios no Brasil, ou então nas próprias faculdades de medicina. Mas o que acontece é o seguinte, o coração, né, é o único órgão independente dos outros. Então capta direto na energia escalar, né, que está no ar, a energia que move o mundo, move tudo. E a gente diz, né, são energias que a gente chama de energinos, que vem direto de Deus para o coração. E, vamos dizer, se a parte sanguínea funciona bem, então todo o organismo acaba funcionando bem, porque transmite para todos os órgãos. Então essa energia, que é chamada de endobiontes, e o outro francês, né, chamava de microzimas, né? Agora, será que o doutor Ademar também comunga conosco essa ideia? Não, exatamente, doutor Kepp, que a gente pode sim notar que a posição do coração, ele está num órgão exatamente de maior equilíbrio do corpo, que é mais ou menos no meio, né? Se a gente for notar, proporcionalmente. E segundo, né, que a própria situação anatômica do coração, dos vasos que recebe, da inervação, tudo, ele faz praticamente um balanço. E como o senhor falou, o sangue, né, como sendo assim, a parte, uma das partes vitais do corpo, tudo isso é distribuído pelo coração. E se a gente for analisar, mesmo historicamente, na Bíblia, o coração sempre foi representado como órgão do afeto. Então aí mostra... Isso é importante, né? É, que é o órgão, né, que desde os tempos, né, imemoriáveis, com os gregos, romanos, né, na Bíblia, tudo sempre foi representado como um órgão. Eu pesquisei a palavra coração na Bíblia, por exemplo, ela aparece mais de 1000 vezes. Então, poxa, quer dizer que sempre mostrando a questão do sentimento ligada para o lado bom e para o lado ruim. Então, essa parte cardiológica, ela é muito importante, por ser um órgão meio autônomo também. Nota, doutora Demar, que aí une, por exemplo, a ciência, né, a experimentação, a ciência médica, física, com a teologia, com aquilo que Cristo falava, né, a questão do sentimento, né, a questão da conduta, de gostar, de amar a humanidade ou de rejeitar. Então, se a pessoa, por exemplo, tem uma atitude afetiva muito negativa, de inveja, raiva, ódio, soberba, impede o funcionamento cardíaco e com isso vem as doenças. Será que na odontologia é a mesma coisa? Tem a doutora Márcia aqui. Sim, uma coisa muito interessante, que a saliva, ela é formada pelo sérum do sangue. Então, todos os componentes que tem no sangue, eles aparecem na saliva. E a salivação, ela é controlada pelo sistema nervoso. E se a pessoa, por exemplo, tem atitudes de raiva, de medo, ela muda a composição da saliva, que é a maior proteção que a gente tem para os dentes, para as gengivas. Então, essa questão energética também está ligada na saliva. Inclusive, Cristo, ele fazia curas, né, com a saliva. Ah, então, isso essa é interessante. Questão teológica também. Energética, né? Então, ele era um grande médico, né? Jesus Cristo, né? Ele não era apenas um religioso, vamos dizer assim, que ficava escondido, né, numa igreja. Naquele tempo era sinagoga. Ele estava no meio do povo e ele curava todos, principalmente as doenças mentais, né, as neuroses. Interessante isso, doutor Kepp, essa relação entre a teologia verdadeira e o seu trabalho, porque na ciência a gente verifica, quando vem um cliente fazer análise, ele geralmente é meio morto. Ele está morto para a vida, ele está assim como que conforme com as leis sociais, com as normas, os protocolos. Então parece que já desistiu de viver, né? Principalmente depois de 30 anos, uma pessoa parece que já morreu para a vida, para os ideais. E à medida que ele vai fazendo análise e vai tirando assim os véus interiores, ele vai descobrindo, né, quais são os bloqueios que ele fez, principalmente aos sentimentos de afeto, porque o ser humano parece que tem horror, medo, pavor de sentir afeto, ou até é uma ideia, não, eu não vou dar afeto porque eu vou me prejudicar, por que que eu vou dar afeto e vou sair perdendo? Então, esse egoísmo que vai se desenvolvendo é uma corrupção do ser, da essência. Então, quando a pessoa começa a fazer análise, uma das primeiras coisas que acontece, eu já notei, é ela voltar a ter a vida afetiva, voltar a viver o afeto. Outra, ela sarar de todas as doenças que ela tem. E outra, ela voltar a sentir os ideais que ela tinha na adolescência. Isso é uma coisa assim quase que automático dentro de um processo terapêutico integral, normal, que a pessoa não tenha muita resistência. Então é isso que acontece. A pessoa volta a ser jovem, volta a acreditar na vida, nos ideais, e que vale a pena sentir afeto, sentir amor. Então o principal, né, Cláudia, é uma ação, né? Porque a nossa ideia é que o mal, né, o mal, a doença, as dificuldades assim na vida, as dificuldades sociais, advêm nas pessoas quando ele começa a negar o bem que existe no mundo, que existe nele mesmo. Porque no interior do ser humano, no DNA, existe uma perfeição muito grande que vem pelo nascimento e depois a pessoa, com atitude de raiva, de soberba, etc., vai enfraquecendo. Então, se a pessoa tem uma ação, que a gente chama uma ação boa, né? Uma energia boa, então ele recebe uma energia boa de Deus. E se ele não tem, né? Infelizmente, uma energia negativa, de raiva e tudo mais, então aí ele se une aos capetas, né? Ao Lúcifer. E aí ele começa a ficar doente. Esses trovões aí no céu estão bem impressionantes, né? O que que o Ortiz gostaria de falar? Então, Dr. Kep, essa questão do coração simbolizar afeto, como o Ademar falou, né? Muitas palavras da nossa língua portuguesa dizem isso. Por exemplo, concórdia. Porque a palavra corde quer dizer coração, né? Então, cardíaco, com, né? Com o coração, é, né? Com o coração. Então, quando você põe o afeto, você entra em concórdia, em harmonia. Discórdia é sem o coração. Ou então, acordo é quando se aproxima do afeto. Misericórdia é quando você põe o coração na miséria própria ou alheia. O afeto, né? Então, é impressionante essa questão do coração como afeto. O vocabulário, né? De onde que vem, né? É impressionante. Miserere nobis, não é? Tenha piedade de nós? Isso, piedade. Então, então o coração miséria. Piedoso. E sabe o que quer dizer miséria? Mis é falta, né? E séria é ser. É quando a pessoa está desprovida do ser. Ela deixou de ser. Então ela está na miséria. E a comiseração é quando você se debruça sobre aquela falta de ser que aquela pessoa tem, oposição que ela tem para ela reintegrar o ser dela, né? É uma coisa impressionante esse negócio. Essa questão que o senhor trouxe palavras, sobre, né? Vocabulário, ser, né? Ser e existência, né? Essência e existência, isso é fantástico. Nenhuma terapia lida com essas questões assim mais elevadas, metafísicas, de ideal. E o ser humano, quando faz uma terapia que nós chamamos assim até alienante, ele é incentivado nesses pontos justamente neuróticos. Outro dia nós estávamos comentando que uma pessoa, ela vai fazer terapia para ela se sentir bem, porque ela não está se sentindo muito bem. Então, mas normalmente o ser humano é invertido e ele se sente bem naquilo que faz mal para ele. E a orientação dos psicólogos, ou dos médicos, ou de advogados, orientadores, é que a pessoa deve fazer aquilo que ela quer. Só que como a nossa vontade é invertida, então a gente vai cada vez se afundando mais na nossa neurose, na doença e na insatisfação. E é o contrário, né, aqui com a sua visão, Dr. Kep. Agora, vamos ver a ideia de uma sueca que se combina mais ou menos com a nossa. É a Aninha, né? Anna Lindqvist. Sou Equinha, professora da Escola Millennium de Moema. É, então, eu estava pensando sobre essa questão do ser, né? Em relação à metafísica, né? Que Aristóteles falava que o ser é ação pura no ser humano. Então, quando a pessoa não quer ficar numa boa ação, quando para de trabalhar, então a pessoa fica realmente doente. Estava vendo alguns dados lá da Suécia, por exemplo, meu país, que ultimamente tem 25% dos jovens estão desempregados lá na Suécia. E 25% é bastante. E também saiu uma notícia agora essa semana também que a depressão aumentou 50% entre os jovens. Então dá para ver essa ligação bem clara, que a pessoa parou, não está em boa ação, ela fica doente mental e doente físico também, né? É, os senhores estão vendo, muitas pessoas querem ir para o exterior, para um outro país, para se sentir melhor, né? Então, chega lá, fica totalmente doente, neurótico, psicótico, desesperado, né? Então, é melhor ficar no Brasil mesmo, né? E a Selma? O que a Selma tem a nos falar? Então, um outro aspecto, né, Dr. Kepp, dessa psicanálise integral trilógica, né, que nós realizamos aplicando as descobertas do senhor, é a questão da censura, né? Eu acho importante mencionar porque o senhor explica que toda doença vem da censura, da contração que o indivíduo faz para ele não ver determinados aspectos da vida psíquica dele. E o método funciona muito no sentido de justamente diminuir esse nível de censura, deixar a pessoa descontraída e, assim, com mais coragem, né, de enxergar o mal que existe no interior dela e que existe no interior de cada um de nós, né? Então, acho que completa com essa questão do afeto, porque à medida que desenvolve os sentimentos de afeto é que a pessoa consegue lidar com essa censura e se enxergar. E aí, quando ela se vê e aceita ver as verdades, é que ela vai ter a cura, né? Seja dos problemas psíquicos como orgânicos. Então, essa questão de amar ao próximo como a si mesmo é fundamental para a pessoa ter saúde, né? E ter sucesso na vida também. Cláudia quer falar alguma coisa? Eu acho que o Dr. Giraldo gostaria de convidar as nossas ouvintes para um seminário que ele está organizando aqui com a equipe da saúde integral da Sociedade de Psicanálise Integral. Exatamente, doutora Cláudia. Queremos convidar a todas as pessoas que nos escutam para que se parem no dia sábado 31 de março, que vamos a ter uma oficina terapêutica acá em Pinheiros, no Colégio Estela Maris, e vamos a falar todas estas cosas que estamos tratando acá en este programa sobre la saúde individual, la censura, inveja, todas estas cuestiones y también los problemas de las doenças de la sociedad y cómo todos nos podemos unirnos para construir una nueva sociedad justa, boa, verdadera, donde reine de nuevo o reino de Dios. Entonces, por favor, separar o sábado 31 de março e como tem poucas vagas, por favor ligar a nosso telefone 3032-3616. Isso. E também estamos mais uma vez, né, tendo a satisfação de anunciar que a nossa clínica da psicanálise integral, onde os psicanalistas trabalham no atendimento pessoal de seus clientes, que está acontecendo na Avenida Faria Lima, quase esquina com a Avenida Rebouças, no edifício Barão de Água Branca, ou seja, Faria Lima 1616, terceiro andar, conjunto 312. Lá, então, estão esses psicanalistas que falam aqui na rádio, ou os que também não falam, mas que trabalham na sociedade e que atendem adultos, adolescentes. Nós temos uma clínica também infantil que funciona na Rebouças. Enfim, todos aqueles que tiverem a intenção de conhecer melhor o que é uma psicanálise assim, integral, que integra a saúde física, o afeto, o desenvolvimento intelectual, profissional, e trata até mesmo da vida espiritual de uma forma científica. Então, conheçam essa visão holística da psicanálise integral, desenvolvida pelo psicanalista e escritor Dr. Norberto Kepp. Até a próxima semana.